Vocifera. Tão bom que chega a ser pera. Olá e muito boa tarde a todos. O meu nome é Tiago Martins. Queiram fazer o favor de ser bem-vindos à primeira emissão, à primeira e grande emissão, deixem-me corrigir, do Vocifera, o programa que é tão bom que chega a ser vera. Deixem-me dar-vos novamente as boas-vindas. Estou elétrico, estou bastante contente por estarmos a fazer isto, por estarmos a levar então este programa insano de 3 horas para a frente. Vamos ver como é que as coisas correm. Até agora temos recebido boas críticas, bons comentários relativamente às nossas rubricas. O blog tem estado a funcionar muito bem, assim como o Facebook. As pessoas têm estado disponíveis, têm mostrado vontade de nos ouvir e nós vontade mostramos de vos dar algo de novo. Passemos então a dar-vos então esse algo de novo, porque de facto vocês merecem, têm vindo a merecer. Deixem-nos então de conversas e digo isto com a maior simpatia, como quem diz cala, Tiago. E passemos então à música que é um dos pontos mais fortes aqui no Vocifera, porque de facto há qualidade e há essa seletividade que marca o nosso programa, o Vocifera, o programa que é tão bom que chega a ser vera. Vamos então, com a maior das calmas, abrir o nosso programa com Linda Martini. Neste caso vamos ouvir Adeus, Tristeza, Linda Martini. Thank you. Acabamos então de ouvir Modest Mouse com Convenient Parking, eles que levam já vários e vários anos de carreira, eles começaram em 93, já lançaram 5 álbuns e esta música que acabaram de ouvir pertence ao The Lonesome Crowded West. Grande som. Anteriormente, deixei ainda dizer-vos para aqueles que ou não ouviram ou que simplesmente esqueceram, estivemos com Linda Martini, Adeus Tristeza, um dos grandes hinos da música portuguesa, porque não dizê-lo, exageremos um bocadinho e passemos a dar algum crédito à música que temos no nosso país, neste caso algum crédito aos Linda Martini, mas deixemos-nos mais uma vez de conversas e passemos então a ouvir os nossos simpáticos amigos Cold War Kids com We Used to Vacation. Punch the Nichols boy for taking his seat. He gets all that anger from me. Step fans could be much worse. Natural disasters on the evening news. Step fans could be much worse. We've still got our health. My paycheck in the mail. I promise to my wife. Never touch another drink as long as

Acabaram de ouvir Between the Lines, último grande single dos Stone Temple Pilots, isto no seguimento, lá está, do Alta Rotação, o espaço e a rubrica musical com Ana Rita Bernardo. Mais uma vez, continuemos com a boa música que estávamos a ouvir ainda agora e passemos para The Offspring com The Vultures. Down. to regret. My friends, they come and the lines, they go by. Tonight I'm gonna rest my chemistry. Tonight I'm gonna rest my chemistry. Para os poucos que talvez não saibam, acabámos de ouvir Interpol com Rest My Chemistry do último álbum Our Love to Admire. É verdade, parece que os Interpol têm um novo álbum aí na calha. Está para sair lá para agosto, talvez um pouco mais tarde, porque a verdade é que eles marcaram um concerto, vários concertos pela Europa, e desses vários concertos, é verdade, sim, vamos ter cá um em Portugal, no Campo Pequeno, já dia 12 de novembro. Os preços rondam os 30 e os 35 euros, acreditem, eu vou lá estar porque vale bem, bem a pena. Mas agora vamos passar para Audioslave com o tema Co-Chise. persiste. Quão diferente é diferente, não sou quem pediste. Já quisemos presentear-vos com Azevedo Silva, um dos últimos grandes nomes da música portuguesa. É verdade, ele é pouco conhecido, infelizmente, mas quisemos agora que vocês ouvissem Palavras de Ninguém, de sua autoria e de sua interpretação. Valeu a pena, acredito. Anteriormente tivemos ainda Audioslave com Co-Chise. Estamos quase a entrar na próxima rubrica do Voice e Fera. É uma rubrica de desporto com Mário Oliveira, chama-se Bola na Rede e vale a pena a audição, acreditem. Mas ainda antes disso, teremos a banda Alternative Rock Spoon com o tema Got Nothing, do seu último álbum Transference, lançado aqui há coisa de mês e meio. Os Spoon vão estar no Super Rock, dia 18 de julho. We'll be right back. Bola na rede com Mário Oliveira. Olá a todos e sejam bem-vindos ao Bola na Rede, o programa de desporto da Voice e Fera. O começo desta rubrica teria de ser obviamente em grande e, como tal, vamos começar com a notícia que marcou todo o mês de maio: a vitória do Benfica no Campeonato Nacional Português. Benfiquistas, vamos lá ser sinceros. Algum de vós, depois desta campanha fantástica, tem dúvidas de que somos, sem qualquer dúvida, a melhor equipa do mundo? Eu pelo menos não tenho. Fomos melhores, temos melhores jogadores e, claro, o melhor treinador. Obrigado Jesus, és grande. Conseguiste ajudar o clube a reerguer-se e acordaste este gigante adormecido que é o Sport Lisboa e Benfica. Foi impressionante a festa dos adeptos por todo o país. Nunca tinha visto nada assim. Mas ao contrário de todos os benfiquistas, houve sempre uma pessoa que insistia em colocar em causa a justeza da vitória do Benfica. Esse senhor dá pelo nome de Jorge Nuno Pinto da Costa. Ouçam com atenção. Boa noite, Pedroto. Vou-me dirigir apenas a si, mister, para lhe dizer que a razão por que todos aqui estamos é porque gostamos todos muito de si. Quero aqui dizer-lhe solenemente que queremos este ano dedicar a vitória do campeonato a si. A si que vai ser campeão. Não te preocupes, Pedroto. Os benfiquistas dedicam-te esta vitória, já que o presidente do Porto não consegue cumprir promessas. Seguindo para a Taça de Portugal em futebol, onde o Porto ganhou por 2-1 ao Desportivo de Chaves, sim, aquela equipa muito forte que este ano chegou à 3ª Divisão, muito sinceramente, alguém ligou isto? Nem adeptos do Porto ligaram, portanto, vamos mas é avançar que há coisas mais interessantes para dizer. Passando agora aos 23 convocados por Carlos Queiroz para o Mundial, quando se pensava que o nosso selecionador não podia descer mais baixo, eis que ele surpreende tudo e todos. Está de facto uma convocatória muito bem pensada, dentro do critério que Queiroz seguiu. Apenas fui surpreendido com a não convocatória do Albertinho do Padroense, do Ramoa do Amares e do Mocas do Merlinense. Acho que pela época fantástica que fizeram, mereciam pelo menos uma chamada à seleção nacional. Francamente, Queiroz, andas a dormir. Qualquer dia a vaca morre mesmo. Se nós todos nos sentarmos a beber do leite da vaca, durante 10 ou 15 anos, e ninguém der de comer à vaca, ninguém der água nem comida à vaca, o leite seca, a vaca morre. Finalmente, e para os sportinguistas não poderem dizer que eu não me lembrei deles, termino a minha rubrica com uma notícia relacionada com o seu clube. No mesmo dia em que o Benfica se sagrou campeão nacional de futebol, os sportinguistas também faziam a festa. Confusos? Eu explico-vos já. É que este ano, a equipa do Sporting Clube de Portugal foi também campeã nacional. De carabina deitado! Agora já percebo porque é que o Marquês encheu com tanta gente. Pelo que eu deduzo, grande parte desse aglomerado de gente era sportinguista e também devia estar a fazer a festa. Também não é para menos, afinal não é todos os dias que o nosso clube é campeão nacional de carabina deitado. E pronto, foi esta a rubrica Bola na Rede. Cá vos espero para a semana. Adeus e obrigado. E foi este o simpático espaço de apreciação desportiva do nosso colega Mário Oliveira, ele que esteve, deixa-me dizer-te, Mário, muito bem. Mas continuemos, passemos então à música depois destas belas imparcialidades clubísticas do Mário. E vamos ouvir The Killers com When You Were Young. that you can dip your feet every once in a little Atravessamos os dois, ao mesmo tempo a ponte, em sentido diferente. E nesse momento, na linha esta oeste, pela última vez, cruzamos. A cidade, um dia sem vento, de começo de verão, e a imagem que ficava era desta vez, e pela última vez, de uma vez para sempre, cruzamos os dois ao mesmo tempo. Crónicas de Nárnia? Não. Já sei. Vamos ver o gladiador. Não, não vamos ver o gladiador. Oh, é o Rei Leão. Não, não é o Rei Leão. Cala-te! Voice Fera, tão bom que chega a ser Bera. É verdade, vocês estão a ouvir o Voice Fera, o programa que é tão, tão bom que chega a ser Bera. E como se não bastasse a excelente música que estamos a passar, só para vocês, caros ouvintes, passamos agora assim 3-3 numa de sempre. Sempre a bombar. Começámos então com The Killers, When You Were Young. Passámos depois para boa, boa música portuguesa com Oi, Oh Ai. Cruzámos os dois do último álbum pela primeira vez. E passámos logo a seguir para um, digamos, um progressive rock com Porcupine Tree, Piano Lessons. Vamos então agora ouvir, eles chamam-se The National. E vêm cá também, acreditem, ao Superbox Super Rock, exatamente no mesmo dia dos Spoon, que ainda há pouco ouvimos. Ficamos então com The National Terrible Love. Yeah. Running off over next door's garden before the hour is done. It's more a question of feeling than it is a question of fun. The confidence is the balaclava, I'm sure you'll baffle them good. With the ending reek of salty cheeks and runny makeup alone. Oh, will blood run down the face of a boy bewildered and scorned? Will you find yourself in a skirmish? Will you wish you'd never been born? You tie yourself to the tracks and there isn't no going back. And it's wrong, wrong, wrong. Building or throwing it to the sharks. Can only hope that the ending is as pleasurable as a start. The confidence is the ballad clap. I'm sure you're baffled and straight. And it's wrong, wrong, wrong. She can hardly wait. That's right. You won't let her eyes sigh. Now the shaggers perform and the daggers are drawn. Who's the crooks in this crime? That's right. He won't let now the shaggers perform and the daggers are drawn. Who's the crooks in this crime? Está Arctic Monkeys com Bala Clava, assim só para animar um bocadinho a vossa tarde, depois de uma música mais melódica dos The National, Terrible Love, do novo álbum I, Violet. Mas e que tal deixarmos agora a música e irmos para uma rubrica que desperta alguns sentidos? Bem, vocês já vão perceber do que é que falo, chama-se A Posição da Semana, e lá está, é muito, muito bom. Começa logo por este jingle, vamos ouvir. Da semana com Tiago Martins. Bem-vindos, caros ouvintes, à posição da semana. Hoje damos a sugestão de como tirar maior prazer daqueles momentos, sejam eles sozinhos ou acompanhados. Ora, sigam este nosso conselho. Apresentamos-vos o losango. É uma posição muito delicada e exigente que requer bastante flexibilidade. É apenas para e só os melhores amantes. O contacto visual é relevado para segundo plano, portanto, desafia-te. Apela a todos os outros sentidos. Sê carinhoso e pede à pessoa especial que se deite barriga para cima. Se valer a pena, será melhor a dois. Ela abrirá as pernas e fletirá ligeiramente os joelhos no ângulo de 90 graus. Posiciona-te então de cócoras e coloca os seus joelhos junto à sua cintura. Terão depois que trabalhar em conjunto para conseguirem manter a posição. Acreditem que nunca, nunca sentiram tal coisa. Dita ao ritmo e faz com que ela te siga lentamente e com movimentos melodiosos. Bem juntos, empenhem-se, trepem as paredes, mexam-se de formas impossíveis e inimagináveis e, se o sentirem, se chegarem lá juntos, cantem. Cantem, pois é essa a melhor forma de apreciarem a melhor música que só passa aqui, no melhor programa. No Voice Fair. E foi esta a melhor posição da semana para ouvir o vosso programa favorito. Divirtam-se, aproveitem e melhores sugestões virão para a semana, no mesmo espaço, à mesma hora. I just wanna make love to you. Love to you. Ooh. E foi a posição da semana, uma rubrica, eu vou chamar-lhe extrasensorial. Porquê? Porque desperta muitos sentidos e, acima de tudo, desperta os sentidos de gente muito de pervertida, não é? Porque há aí muito rapazito que ficou, com certeza, agarrado ao perceber o final da rubrica. Mas pronto, foi um momento mais engraçado aqui no vosso Voicifer, o programa que é tão bom que chega a ser vera. No entanto, vale a pena continuarmos com a música que temos estado a passar até agora. O que vocês estão a ouvir já em background chamam-se Yeah, Yeah, Yes, e a música é Dull Life. Paremos então um bocadinho com as brincadeiras e passemos a ouvir Dull Life. Moses, come closer, Jesus. Bring me your water to heal my thirst. Climbed over mountains, traveled the rivers. Bring her the water to heal her thirst. Tell me, my brother, would you forgive her? She took the water to heal my thirst. Please help me, Father, my soul is on fire. Am I a sinner? Please change my past. Come closer, Moses. Come closer, Jesus. Bring me your water to heal my thirst. Climb over mountains, travel the rivers. Bring her the water to heal her thirst. Tell me, my brother, change my past. Well, I'm sailing. Suck My Kiss, Red Hot Chili Peppers, música tirada exatamente do ano de 91, do álbum Blood, Sugar, Sex, Magic. Anteriormente ouvimos ainda Maz Gani, ele que vem do Iraque, é verdade, e que tem feito música cá em Portugal com uma banda que eu devo dizer que é das melhores coisas que eu ouvi nos últimos tempos, principalmente a nível nacional. Ainda antes disso, anunciei há pouco IAS com Dull Life. Estamos quase a entrar noutra rubrica, mas ainda antes disso eu quero presentear-vos só mais uma vez com boa música, com música de qualidade aqui só no Voice e Fera, desta feita Deathcap for Cutie com Company Calls. TV with a Possibilities within our fate, and your wedding figurines I'd melt so I could drink them in, and drink them in, and drink them in. Representa, estás na boa. Porque a doninha arrebenta, estás na boa. É tudo bom, não há stress, estás na boa. Que? Yeah,

Acabaram então de ouvir o The Voice of the Voices, o nosso espaço de entrevista aqui no Voicifera. Esta semana tivemos o Roca connosco, ele que faz agora parte do Flow 212, como vocês acabaram de ouvir. Mas é tempo de mudar novamente de faixa, de estilo musical e voltar ao indie rock, neste caso com Band of Horses, No One Is Gonna Love You. Tumbling. don't wear the brown shirt. And I seduce them when there's no one around. Mano y mano, warm a bed of nails. Bring it on like a storm, till I knock the wind out of his sails. And we don't make eye contact when we have run-ins in town. Just a barely polite nod and another stares towards the ground. I once joined a peace class, plastic inerts, slow dance with commerce, like a land of a skirt. And we like to party, and we kept it live. And we had a three-volume tome of contemporary slang. Acabámos de ouvir TV on the Radio com I Was a Lover, do seu primeiro álbum, Return to Cookie Mountain, para aqueles que não conhecem. Grande banda, grande nome do rock experimental que é feito nos Estados Unidos. Anteriormente ouvimos ainda Band of Horses com No One Is Gonna Love You. Boa banda também, numa onda um pouco diferente, mais indie, a comparar aqui com os nossos TV on the Radio, mas eu tenho simplesmente a dizer que estou a gostar bastante de fazer este papel de locutor e, portanto, palmas para mim. Oh! Oh! Ora viste! É o que dá fazer programas gravados e eu peço palmas e elas vêm. É isso mesmo, é este o espírito do Voice e Fera, não fazer nada de sério, porque não vale a pena. Simplesmente estamos aqui para nos divertirmos, para vos divertirmos e fazemos um programa de rádio minimamente aceitável e que vale a pena as pessoas ouvirem. Portanto, eu diria que até agora, sim, tem valido a pena. Tirando uma pequena coisa, a rádio é mágica, não tenham dúvida disso. Mas os programas de edição de som não são mágicos. Isto porquê? Porque eu estava aqui há mais de 6 horas a trabalhar neste último e estupidamente primeiro programa do Voice e Fera, quando de repente olho e tinha perdido todo o meu trabalho de locução. Pronto, há coisas giras. Isso não era uma delas, não foi uma delas. Mas de qualquer forma, costumam dizer-te que nos workshops de rádio, etc., que quando não tens nada a dizer, então cala-te. Provavelmente é isso que eu vou fazer. E vou aproveitar a deixa e vou passar a palavra aos Ornatos Violeta com o som Bigamia. Outro dia, herdei do mal a mal toda a virtude. para. Tudo me enjoa, tudo me irrita. Verde em cima desta fronte, barba quanto mais me agita. Eu sou pelo de alegria, sou prêmio de alegria. Mas perco tudo se me perco as fissuras. Só fazer ao Deus a vontade e ver-me mesmo assim. A febre não para, a sede não para, a fome não para, a rua não para. Dizia ao outro que isto é só biologia. Prometo o mundo à noite e o fim virá de dia. Resta pensar que será por amor. Mas perco tudo se não perco sem serar só. Vou ser a Deus a vontade, perco mesmo assim. A febre não para, a sede não para, a fome não para, a lua não para. We'll be right back. took my rose to Davy Jones. You can find a man with a better soul. Silent Film com 13 Times the Strength. Anteriormente tivemos logo Radiohead com Racooner do último álbum dos Radiohead, muito bom também, devo dizer. E ainda antes disso, Ornatos Violeta com Bigamia, bom som, lá está, novamente, boa música portuguesa. A verdade, caros ouvintes, é que eu ainda vos quero deixar aqui só com um pequeno aviso. Depois da próxima música que vão agora e de seguida ouvir, terão aqui na vossa rádio, no vosso programa, no Voice Fair, o programa que é tão bom que chega a ser ver, um momento algo chocante. Vocês depois vão ver o que é o momento chocante, deriva da rubrica Secas e Boas. Sim, é bom, acreditem que sim. Mas ainda antes disso vamos ter Pearl Jam com o som, o tema Garden. Eles vão estar cá a dia 10 de julho no Ótimos Alive. Ouçam então Pearl Jam. Aí está, já em tema de fundo, Garden, do álbum 10. Cautiously quick. Está a ter dificuldades com um dos alunos. Pedro, qual é o problema? Sou muito inteligente para estar na primeira classe. Minha irmã está na terceira e eu sou mais inteligente do que ela. Eu quero ir para a terceira também. A professora vê que não vai conseguir resolver este problema e manda-o ao diretor. Enquanto o Pedro espera na antessala, a professora explica a situação ao diretor. Este diz que vai fazer um teste ao garoto e que, se ele não conseguir responder a todas as perguntas, ele fica na primeira. Desgraçado. A professora concorda. Chama o Pedro e explica-lhe que vai ter de passar por um teste e ele aceita. Pedro, quanto é 3 vezes 3? 9. E quanto é 6 vezes 6? 36. o diretor continua com a bateria de perguntas que um aluno da terceira classe deve saber responder. E o Pedro não erra nenhuma. Então diz para a professora. Acho que temos mesmo de colocar o Pedro na terceira classe. Posso fazer algumas perguntas também? O diretor e o Pedro concordam. A professora pergunta. O que a vaca tem 4 e eu tenho 2? Pedro pensa um instante e responde. Pernas! Ela faz outra pergunta. O que há nas tuas calças que não há nas minhas? O diretor regala os olhos, mas não tem tempo de interromper. Bolsos! E o que entra na frente da mulher que só pode entrar atrás do homem? Estupefacto, o diretor até prende a respiração. A letra M! O diretor respira aliviado e diz para a professora. Poça, ponha o Pedro na quarta classe. Eu mesmo teria errado as 3 últimas respostas. Aí está, foi a nossa rubrica Secas e Boas, e agora sim já posso revelar, porque já não é segredo, é a rubrica do Voice e Fera, que traz um bocadinho de humor à coisa, porque de facto é preciso um bocado de humor quando se tem um locutor destes com voz de bagaço, e de quem fuma muito. A verdade é que eu não gosto de bagaço e nem fumo, mas pronto, de qualquer forma não tenho piada e isso nada se deve ao bagaço ou ao tabaco, coitadinho. De mim. Acabaram então de ouvir como Pedrito o nosso colega Mário Oliveira. Devo dizer que a voz do Mário foi obviamente alterada através de programas de edição de som, mas o tom afeminado, sim, esse sim, é todo dele. Parabéns, Mário, tiveste muito bem. A professora era nada mais nada menos do que Ana Rita Bernardo, a parte feminina deste nosso projeto, e eu era o diretor com aquela voz assim, e também o narrador com voz de idiota. Vamos agora mudar novamente um bocadinho o tom às nossas músicas, mas vamos continuar com a mesma qualidade musical, obviamente, e vamos ouvir Rui Veloso com o tema Não Me Mintas. Eu queria unir as pedras desavindas, escoras do meu mundo movediço, aquelas duas pedras perfeitas e lindas, das quais eu nasci forte e inteiriço. Eu queria ter marra nesse cais, para quando o mar ameaça a minha proa, a vencer todos os vendavais se erguem quando o diabo se assoa. Tu querias perceber os pássaros voar como o jardel sobre os centrais, saber porque dão seda os casulos, mas isso já é sabes, e não me mintas, ao menos em ti posso confiar. Agora diz-me o que aprendeste de tanto saltar muros e fronteiras. Olha para mim e vê como cresceste com a força bruta das trepadeiras. Põe aqui a mão, sento o deserto cheio de culpas que não são minhas. E ainda que nada volta, bata certo, juro ganhar os jogos sem espinhas.

Ha! Queens of the Stone Age com Do It Again, do álbum Songs for the Deaf. Ainda antes disso tivemos uma revelação deste último ano. Eles chamam-se de XX, são conhecidos pela capa do CD deles, que tem simplesmente um X. Muito bem. Isto porquê? Porque basicamente na música não interessa o show-off, interessa sim o conteúdo. Portanto, não primemos pelas belezas dos álbuns, primemos sim pelo conteúdo do álbum, e os DXS sabem, até agora, o que têm vindo a fazer no mundo musical. Chama-se VCR, a música que acabámos de ouvir. E vamos agora... Ah, ainda antes disso, desculpem, tivemos Rui Veloso, para os mais esquecidos, com o tema Não Mintas. Vamos continuar então com a boa música aqui no Voice e Fera, no vosso programa favorito. Lá está, como não poderia deixar de ser, com o vosso locutor favorito também. E vamos ouvir então os The Editors com An End As A Start. Pintor Morreu, música que se chama nada mais nada menos do que A Morte Saiu à Rua, música e tema de intervenção original de Zeca Afonso, aqui interpretado pelos Pesticida. Anteriormente ouvimos ainda The Editors com An End As A Start, e agora chega a altura em que nós, caros locutores e, como é que vamos dizer, colaboradores do Vocifera, vos sugerimos algo para fazer isto. Porquê? Porque as pessoas que têm a mania, que são cultas e que têm a mania, que conhecem as coisas, gostam de dizer aos outros, epá, olha, vai haver coisa tal, no sítio tal, dia tal, portanto, pá, eu acho que tu devias ir lá. Essa malta chama-se quem? Chamam-se os, vamos dizer, os criadores das agendas culturais. Como não poderia deixar de ser, como nós temos a mania que sabemos, o que obviamente é verdade, não é? Pronto, exato. Resolvemos criar uma agenda cultural para o nosso Vocifera. Fiquem então com as sugestões da semana com Mário Oliveira. Agenda cultural. Agenda cultural. Cá estamos para mais uma agenda cultural, espaço onde vos trazemos os principais eventos um pouco por toda a capital e arredores. Esta semana, quanto à música, trazemos um especial Festivais de Verão. Agora que a época está mesmo a começar, está na altura de pegar na mochila, no saco-cama e no que mais entendam ser essencial. Deslocamos-nos primeiro ao Passeio Marítimo de Algés, onde se vai realizar a 4ª edição do Festival Ótimos Alive. Este ano, nos dias 8, 9 e 10 de julho, num cartaz que conta com grandes nomes de nível internacional, como os Alice in Chains, Faith No More, Kasabian, Skunk Anansie, Deftones, Pearl Jam, LCD Sound System, entre outros. O preço dos bilhetes é 50€ e o passo de 3 dias fica-se pelos simpáticos 90€. Um pouco mais a norte, temos o Festival Marés Vivas nos dias 15, 16 e 17 de julho, que na sua segunda edição traz-nos Goldfrapp, Editors, Placebo, Gorillaz e Ben Harper. O bilhete diário custa 25€ e o passo para os 3 dias fica nos 40€. Próxima paragem é na Praia do Meco, onde se realiza o Festival Superbox Super Rock nos dias 16, 17 e 18 de julho, cujo cartaz é uma agradável surpresa, e inclui nomes como Keen, Vampire Weekend, The National, Stereophonics e Grizzly Bear. O passo para os 3 dias de festival inclui um acampamento gratuito e custa 70€. Para quem quiser só o passo diário, o bilhete é de 40€. E como já é tradição na Zambujeira do Mar, realiza-se o Sudoeste TMN de 4 a 8 de agosto, que tem como principais atrações as presenças de Jamiroquai, James Morrison, Colby Kylie, Mika, Massive Attack, Beirut e Likey Lee. O bilhete diário é 40€, 5 dias com campismo gratuito fica nos 80€ e 90€ para o passo com car camping. No plano cinematográfico podemos adiantar que vão haver grandes estreias esta semana. Exemplo disso são os filmes Toy Story 3, Sexy e a Cidade 2 e a comédia portuguesa de Telmo Martins, Um Funeral à Chuva. Finalmente, a propósito do bom tempo e dos dias de calor que se vão sentir nos próximos dias, trazemos a programação de eventos ao ar livre. Out Jazz é uma iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa que pretende proporcionar uma tarde agradável com boa música nos vários jardins da capital. Este mês o evento decorre nos Jardins do Campo Grande e cabe aos da Wranglers fazer as honras do dia 6 de junho. No mesmo dia de manhã fazemos destaque para outra iniciativa, a Marcha contra a Fome Walk the World 2010, que se realiza em mais de 65 países em simultâneo. Em Lisboa, a corrida parte da Torre de Belém e termina na zona das Docas de Alcântara. E por fim, a já habitual grande festa de abertura de verão da Praia de Carcavelos, no dia 9 de junho, das 21h até ao amanhecer. A entrada é gratuita e iremos contar com a atuação de Roger Sanchez, Juan Magan, Pedro Casanova, Pete Dazuc e os DJs da Mega FM Nelson Cunha e André Henriques. Foram estas as sugestões do Vocifera, cá nos vemos para a semana. Sound of silver talk to me makes you want to feel like a teenager until you remember the feelings of a real live emotional teenager. Then you think again. Sound of silver talk to me makes you want to feel like a teenager until you remember the feelings of a real live emotional teenager. Then you think again. Sound of silver talk to me makes you want to feel like a teenager until you remember the feelings of a real live emotional teenager. Then you think again. Sound of silver talk to me makes you want to feel like a teenager until you remember the feelings of a real

will. Is the problem you're allergic to a well-familiar name? Do you have a problem with this one if the results are the same? What's in the benefit? Yes, in the medicine. Oh, girl! Pergunto, o que é que acontece quando o Vocifera está mesmo a chegar ao fim? As pessoas ficam contentes. Exatamente, porquê? Porque vão ter de deixar de me ouvir. Eu que estou aqui a suar que nem um porco, e digo isto da forma mais carinhosa possível, depois de estar aqui mais de 8 horas a gravar este belo programa, juntamente com os meus colegas Mário Oliveira e Ana Rita Bernardes. O que vocês acabaram de ouvir é um projeto do Jack White. Eles são bastante conhecidos, já que estiveram em Portugal no Alive, se eu não me engano, do ano passado. São os do White Stripes, e a música que acabaram de ouvir chama-se Girl, You Have No Faith in Medicine. Anteriormente tivemos ainda os LCD Sound System a bombarem lá grande com o Sound of Silver. Eles que vão estar cá também dia 10 de julho, no mesmo dia dos Pearl Jam, dos quais falei há bocadinho, e dos quais também o meu colega Mário Oliveira acabou de falar ainda na agenda cultural. Prossigamos com a música, com as duas últimas músicas, aliás. Esta aqui é dos Dave Matthews Band, chama-se Don't Drink the Water, e a última, bem, a última eu devo dizer que deixo para o meu grande artista, para o meu artista favorito. Vocês vão já saber qual é que é, mas antes disso, Dave Matthews Band. Yeah. useless, you say. You feel the right to remain, then stay. I will bury you. What's this you say? Your father's spirit still lives in this place. Well, I will silence you. Here's the hitch, your horse is leaving. Don't miss your boat, it's leaving now. Unless you go, I will spread my wings. Yes, I will call this rain. Well, I have no time to justify to you, for you blind, move aside for me. Move on, or I will bury you. This land is your land, this land is my land. From California to the New York Islands, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made, and I'll build heaven and call it rain. Now, as I rest my feet by this fire, those hands once warmed here, well, I have retired them. I can breathe my own air, and I can sleep more soundly upon these poor souls. I'll build heaven and call it good old dead now. And I live with my justice, and I live with my greed in me. And I live with my friends in feet, and I live with my hatred, and I live with my jealousy. God, I live with the notion I don't need anyone but me. Don't drink the water, don't drink the water, there's blood in the water. Don't drink the water, don't drink the water, don't drink the water. Yeah! must be some kind of way out of here. Say the Joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. Sim, é ele mesmo quem mais, Jimi Hendrix, a interpretar All Along the Watchtower, um original de Bob Dylan, aqui tocado pelo grande, grande rei da guitarra, Jimi Hendrix. E pronto, infelizmente é assim que nos despedimos. Pronto, posso dizer simplesmente que nos despedimos da melhor maneira possível, mas pronto, tudo bem. Queria apenas agradecer-vos pela segunda vez, porque merecem, pelo vosso tempo, pela vossa vontade de estarem desse lado a acompanharem este nosso projeto, a acompanharem o Vocifera, o programa que é tão bom que chega a ser Bera. Esperamos sinceramente que tenhamos sido bastante Beras nestes últimos dias, e principalmente agora aqui com esta nossa gravação, com este programa de nada mais nada menos do que 3 horas seguidas, sempre aqui a bombar com o vosso caro locutor e amigo Tiago Martins. A verdade é que também deixo os meus agradecimentos em nome do meu colega Mário Oliveira e da minha colega Ana Rita Bernardo. E como não poderia deixar de ser, um grande programa tende a acabar de uma forma grandiosa, lá está. Portanto, deixamos com uma última surpresa. Esta chama-se o Momento Zen e é, trocando a coisa por miúdos, basicamente o pensamento do dia. Despeço-me então da melhor forma possível. Mais uma vez, muito obrigado por estarem desse lado a acompanhar-nos. E quem sabe o Vocifera não voltará um dia destes. Susana. Nunca, e sob circunstância alguma, tomes um remédio para dormir e um laxante na mesma noite.